Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Sage. E aqui é o Cláudio, o Dragão Dourado. E nessa playlist iremos tocar temas de uma geração de videogame que ainda tem um monte de ouvinte que jogou nessa geração. Sim, principalmente quem é ouvinte velho. Oh yeah, oh yeah. Eu acho que está linkado com algum outro podcast que eu participei, não, Sage? Talvez, talvez. Depende de que dia a gente for lançar essa playlist. Essa playlist, então, é o tema de games 8-bits. A gente já lançou uma de 16-bits, vamos lançar uma de 8-bits também. É, porque de Atari não dá, né? É, até dá, mas é, não sei, não sei. A não ser que a gente queira dar dor de cabeça pros ouvintes, né? Oh yeah. Então, e abrindo essa playlist, está tocando aí de fundo um clássico dos games 8-bits, a música do Mega Man 2, o Dr. Willis Castle. Música chiclete. Não só chiclete, só os fortes a ouviram. Cara, esse jogo é difícil pra caramba. Nossa senhora. Você tá ligado que eu comprei essa semana uma coletânea no Steam dos 6 primeiros Mega Mans? Sei. Cara, eu tentei jogar, não passei uma fase. Do 2? Do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Caramba, caramba. Todos do Nintendinho. Ai, ai. Todos dos NES, velho. E era clássico, cara. Mega Man foi um... Quem não se apaixonou por Mega Man no NES, Super Nintendo, não se apaixona mais, né? Ah, é, ah, é. E essa música aqui, eu já disse, é um chiclete bem conhecida. Todo mundo já viu esse tema. Todo mundo já viu essa música em várias versões, em vários cantos. E deixa tocando aqui a versão de 8-bits do jogo original. A versão do clássico, a versão dos fortes. Pois é, pois é. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E um tema aí, o Dragão Dourado? Cara, o tema desse jogo... Eu tenho uma história com esse jogo, você sabia, né, Sage? Eu sei, eu sei. Esse jogo me fez ganhar um Super Nintendo. Caramba. Na época, eu tinha meu Master System. Eu vi numa loja um NES rodando Super Mario 3. E eu tava passando com a minha avó. Aí eu olhei pra minha avó. Vó, meu Master System já tá um pouco velho, não sei. Você é legal um videogame novo, não sei o que, no meu aniversário. Né? Beleza, esse daí foi meio do ano. No dia das crianças, minha avó comprou o videogame errado. Só que ela comprou pra melhor. Porque eu pedi um NES com Mario 3 e ela me deu um Super Nintendo com Super Mario All Stars, cara. Que tinha o Mario 1, 2, o 3 e o Worlds. Era aquela versão que vinha completa até com Super Mario World. Você tá ligado o quanto upgrade é isso, cara? Gente, eu acho que ela deve ter ido na loja e falou assim, ó, meu neto quer o jogo chamado Mario 3. E pra ter esse jogo, precisa ter o videogame. E o vendedor espertalhão falou assim, opa, opa, pra que ter o Nintendinho? Tem algo melhor e mais caro pra senhora. Tem problema não. Cara, ela foi na Santa Ifigênia. Aí, mais esperto ainda. Minha avó é dessas, cara. Minha avó foi na Santa Ifigênia, comprou o negócio ainda sem caixa, embalado no plástico. Olha aí, esse vendedor é esperto pra caramba, viu? E, cara, eu suspeito que o meu Super Nintendo funciona até hoje. Tem que checar, né? Aguentou porrada aquele menino, hein? E joguei Mario 3 a rodo, fiz final. Mano, esse jogo é delicioso. Super Mario 3, né? Que o World só surgiu no Super Nintendo. E eu confesso, eu prefiro mais o Mario 3 do que o Super Mario World. Por questão de nostalgia. Sim. E complexidade, eu acho. Sim. Ah, não, os dois são muito bons, cara. Mas, tipo assim, cada um tem sua dificuldade e suas tretas. Mas você tá ligado que o Miyamoto, ele confirmou que Mario 3 é só uma peça de teatro, né? A abertura já começa com as cortinas abrindo, né? Sim. É. Mas aí sempre ficou essa dúvida se era verdade, se era uma peça, não sei o quê. Aí o Miyamoto, não lembro em que ano, confirmou isso em entrevista, que Mario 3 é uma peça de teatro, não é de verdade. Uma peça de teatro, eu estou no inferno, cara, sei lá. Bom, mas enfim, Mario 3, escutem aí. próxima música de um grande jogo do Nintendinho, considerado um dos melhores jogos do NES, né? O Nintendinho clássico, que é o Kirby's Adventure. E o Kirby é um personagem tão querido, tão legal de ser jogado. Sim, esse em específico do NES, ele não deve em nada para um jogo de Super Nintendo. Ele parece um jogo de Super Nintendo, do tanto que ele é bem acabado, do tanto que ele é fluido, do tanto que ele tem coisa lá dentro. E os caras fizeram um milagre com aquele cartuchinho pequenininho, velho. Pequenininho não, aquela bolacha, aquela bandeja, mas venhamos e convenhamos, poderia ser o tamanho de um planeta. A capacidade dele é menos que um relógio cuco hoje em dia, né? É, realmente. Esse daqui, o Kirby, ele tem tantas coisas boas e legais. Marca do Kirby. Kirby é uma criatura que suga tudo, copia os poderes, ele faz de tudo. É um mascote de grande sucesso, de grande força. Ele surgiu no Game Boy, primeiro jogo, e quando ele foi pro Nintendinho, cara, ele teve mais força ainda. O Kirby é um personagem extremamente carismático, né? Ah, é? Porra, todo mundo gosta do Kirby. Cara, quem fala mal do Kirby é uma pessoa desagradável, sabe? Ah, é. Eu lembro de ter visto uma imagem essa semana passada, de um cara falando: eu não sei porque vocês gostam do Kirby, o Kirby é uma porcaria. Aí, algumas horas depois, lá tá ele pedindo desculpas. Sinto muito, galera, por todos os comentários e RTs, eu vi o que entendi que tava errado. O Kirby é muito bom. Quanto deve ter xingado esse cara por ter falado mal do Kirby? A orelha dele deve ter ardido, mano. Velho, cara, se o cara não gosta do Kirby, o cara não é boa pessoa. Realmente. Se o cara é gamer, não gosta do Kirby, pode ter certeza absoluta, aquele cara não é boa pessoa, não. Ah, é. E essa música do Kirby Adventure é muito feliz também. A palavra principal que define o jogo do Kirby é fofo. É muita fofura. Mano, e que jogo fluido, que você nem nota que você só tá jogando com dois botão, velho. De tanta coisa que ele faz. Ele pula, ele transforma, ele pega, suga poder, dispara poder, dispara especial e... como? Só tem dois botões de controle? Pô, então fique aí com o tema do Kirby's Adventure, tá, galera? Escutem aí. Thank you. Primeiro, eu vou dar um paninho pra você e pros ouvintes, pra limpar os arco-íris que vocês vomitaram, depois do Kirby, né? E Alex Kidd em Miracle World, cara, é um jogo classicaço. E eu joguei muito esse jogo, porque ele veio com o meu Master System. Ele veio da memória, era. Eu ganhei no meu Master System 2, acho que segunda versão, que é o Master System 2, ele vinha, acho que uma primeira versão com jogo de bosta, Punch Out, se eu não me engano. E a segunda versão veio com Alex Kidd em Miracle World. E que jogo gostoso de jogar. Essa época tinha jogos muito criativos, eu acho. Onde o bichinho era príncipe, que tinha que um príncipe orelhudo, que tinha um punho que crescia quando ele socava. E que jogava Jokenpô, né, com os inimigos. Pra vencer, tinha que jogar Jokenpô, velho. E tinha que coletar dinheiro e, mano, você comprava recurso, velho. Tinha item que você comprava agora pra usar depois. Eu lembro que uma coisa pra te facilitar na última fase era você comprar a bengala voadora e a esfera B, que a esfera, a bengala voadora fazia você voar, então você conseguia passar de uma parte sem tomar dano, sem morrer, né, por um atalho ainda por cima, senão você tinha que dar uma volta gigantesca. E a bolinha B, ele te girava um escudo, velho, que você podia ir andando e os inimigos não te acertavam, e isso era essencial para os inimigos ficar atacando bolinha de fogo em você direto. Putz! E isso daí você pegava na segunda fase, entendeu? E você tinha que guardar o jogo inteiro esses itens, cara. Eu nunca tive um Master System, mas eu jogava na casa dos meus vizinhos e sempre jogando esse aí. Jogo bem difícil até, viu? Porra! Difícil. E depois que a gente fica velho e pega ruim e descobre que ele não come um hambúrguer, come um onigiri. Ah, é? Caramba, eu estou surpreso também. Meu Deus. Mas faz tempo também que eu não lembro mais disso. Eu lembro que era difícil pra caramba, mas também pra uma criança que tinha uns 7 anos, era difícil pra caramba. Muito, muito. E tipo assim, acho que eu não conheço ninguém assim, que na época me falava que Alex Kidd não comia hambúrguer. Então eu nunca conheci alguém que pegou a versão japonesa desse jogo. E tiveram vários jogos do Alex Kidd, mas o melhor e o mais clássico é o In Miracular World. E é música tema muito conhecida também. Marcante pra quem é fã de games antigos. E se você reparar, os jogos dessa época, as músicas te marcam na alma, né, cara? Porque você ouvia ela tantas vezes, mas tantas vezes, porque você morria muito e voltava pro começo, pegava a tela da primeira tela. Nossa, você ouvia demais as músicas, as mesmas músicas, e isso marca. Tanto que se você ouve a abertura do Alex Kidd e você jogou nessa época, putz, você pode estar, tipo assim, no outro lado da rua. Você levanta a cabecinha e fala: quem é que tá tocando Alex Kidd aí, velho? É, eu conheço essa música de algum canto. Então fique aí com a música tema do Alex Kidd em Miracle World, tá? Escutem aí. Thank you. próxima música é de um jogo também que teve as grandes versões em várias plataformas, e uma das primeiras no Master System. Ela é originada do arcade, na verdade. Mas a versão do Master System ficou bastante popular também. Sim. E teve um boom também desse tipo de jogo, né? Jogo de ninjas. Que eu estou falando do Shinobi, né? O primeiro Shinobi. E era legal. Eu jogava, eu gostava. Aquela coisa de ação, side-scroll, você entrando nos inimigos. E teve um monte de sequências, né? Do Shinobi. O Shinobi 2, Shinobi 3, Shadow Dancer em outras versões. Cara, velho. E tipo assim, Shinobi era um jogo que você passava muita raiva. Que é muito fácil você morrer. Com certeza. A movimentação da época já era bem simples, né? Então qualquer coisinha, putz, já era, tá ferrado. Então é um controle difícil, na minha opinião. E assim, ele não tem muitos golpes também, né? Mas se você der bobeira, você morreu já de cara. Sim, então você tem que se atentar muito. E cara, esses jogos eram difíceis, insanamente difíceis, e eram extremamente divertidos. Você não queria parar de jogar. Porra, o próximo então vai ser mais difícil ainda. O próximo separava os meninos dos super meninos, né, cara? Mas vamos, por enquanto, falar do Shinobi, que é um dos primeiros, né, dessa versão aqui de ninjas, lançado em 88 pro Master System. Saiu em 87 pros arcades, mas 88 era mais conhecido, mais popular, mais difundido aqui pra galera aqui do Brasil também, né? E sabia que tem uma versão do Alex Kidd desse jogo, né? Não, saiu por causa disso, né? Ficou popular, o Alex Kidd decidiu fazer, né? O Alex Kidd em Shinobi World. Cara, aqui eu achei estranho aquele jogo. Cara, é estranho, mas ele é divertido num tanto, velho. Porque é muito engraçado você ver um moleque cabeçudo olhando dentro de uma de ninja, velho. É verdade, é verdade. Mesmo ele já fazendo isso em Alex Kidd em High Tech World, que ele, a segunda fase você vira meio que um ninja, matando ninjas numa cidadezinha. Ah, sim. Mas tudo bem. Dessas sequências do Shinobi, eu lembro mais do Shadow Dancer, que tinha no Mega Drive. Apesar de não ser o mesmo personagem, mas é um ninja e tem um cachorro, que eu achava mais maneiro. Sim. Mas o Shinobi, eu ainda lembro de algumas coisas com carinho. Joguei na casa dos meus vizinhos, então eu achava difícil pra caramba, mas era fácil de lembrar, porque era difícil, e a música era bem marcante também, né? Sim. Bem característica. E principalmente nos Shinobis mais clássicos, os primeiros, onde tinha uma fase que você enfrentava o Homem-Aranha e outra que você enfrentava o Batman. Ah, é. Porra, vida. Nem me fala. Até a galera viu os direitos autorais e falou... pode não. Direitos autorais. O pessoal não tava nem aí com direitos autorais, cara. Não, pior que a produtora tomou um processo e nas versões seguintes, assim, eles tinham que pegar e refazer uma versão e mudar o esquema de cores e os sprites, tanto do Batman quanto do Homem-Aranha. Ê, maravilha. Bom, mas então fique aí com a música tema do Shinobi, tá? Escutem aí. Cara, se Shinobi era difícil pro Master System, Ninja Gaiden era o que separava os meninos dos super meninos no NES. Cara, nunca joguei um jogo tão difícil no NES quanto esse. Velho, o joguinho difícil, velho. Nossa, que desgraceira passar a fase. Ele só não era pior que o Contra, velho. E o Mega Man também. Porra, porque Ninja Gaiden, velho, você tinha que ser muito preciso nesses botões, cara. Muito preciso nos saltos, muito preciso no lance com os inimigos. Porque senão, você morria. E morrer nessa época, jovem mancebo, criado a leite com pera e ovo maltino, não tinha save state. Ah, tinha que recomeçar tudo de novo. Não tinha game charge, não tinha save point, entendeu? Ou era começo da fase ou nada, entendeu? Teve várias versões, Ninja Gaiden 1, 2, 3, pro Game Gear, Ninja Gaiden Shadow, teve pro Super Nintendo depois, o Trailer, nossa, um monte de coisa. Basicamente 1, 2 e 3 compilados no único cartucho. Exatamente. Que se você passava raiva no Nintendinho, vai ia passar raiva no Super Nintendo também. Nem me lembro. Ai, cara, e outro jogo de música marcante, porque você ouvia pra caramba, porque você morria a rodo, cara. Mano, acabou seus continues, é desesperador, principalmente se você tava na última fase. É de você, sabe, jogar o controle pra frente, vou tomar um soquinho e volto. Aí bobear se perdia pra quem queria ver desenho e tal, mas no outro dia, se não tivesse que devolver a fita, você tava jogando. Ah, é, com certeza. Porque Ninja Gaiden foi onde que a gente aprendeu que era frustração, nada te preparava para isso. Não, realmente, realmente. Mas ele tem uma ótima trilha sonora também, uma música de tema, porra, bonita, caramba, eu gosto, apesar de ser traumático. Bom, então a trilha sonora aí do Ninja Gaiden, tá? Escutem aí. Próximo jogo é um jogo adaptado também do arcade, grande, ficou famoso, ficou bem marcante. Gerou um filme horrível. Ah, é, que o Mugi adora, não sei como. Cara, o Mugi é masoquista, cara. Mas uma grande franquia do beat'em up é o Double Dragon. E aqui eu estou falando do Double Dragon pro Nintendinho. Tem a versão do arcade, que é um pouco melhorzinha. Cara, velho, que bom, nessa época é difícil você achar um arcade de Double Dragon. Não, tinha. Eu devo ter jogado uma ou duas vezes. Tinha, mas você tinha que, tipo assim, você ia ter que ir num shopping grande que tinha esses negócios, que tinha uma variedade maior. Eu lembro que um dos jogos que a gente vai falar aqui, eu só consegui jogar, sabe aonde, cara? No Play Center. Caramba, hein? Que na época o Play Center tinha uma seção de fliperama bem grande. Era um galpãozinho que eles tinham lá. Ah, até imagino, até imagino. Então, mas aqui que eu estou falando do Double Dragon, né? Tem assim, tem os dois irmãos, o Billy Lee e o Jimmy Lee, que eles estão batendo um monte de gente na rua, um monte de gangsters na rua, né? Então, a gente vai ver eles avançando de fase, batendo um monte de gente, até chegar o chefão, bater mais, e por aí vai. E tentar salvar a namorada deles. Isso é, deles. Porque no final você luta pra descobrir de quem que ele era a namorada. Curioso que a versão do Nintendinho, por causa da limitação técnica, né, do Nintendinho, só conseguia aparecer dois inimigos por vez na tela. Então era meio escroto em alguns momentos. Aparecia um, matava ele, imediatamente aparecia outro. Nunca vai aparecer mais que dois. Sim. No arcade aparecia um montão. Ah, no arcade é sempre encher a tela, né? Mas, pô, Nintendinho. Mas esses moleques, além de ser duro pra matar, eles vinham, quando aparecia, aparecia no sangue dos olhos, né? Ah, é. Então, mas o Double Dragon foi um dos primeiros, né? Um dos que criou a ideia do beat'em up, né? Então, ele é importante. É um exemplo de sucesso. E tentaram reciclar ali em tantas franquias, né? Double Dragon. Não sei, acho que já morreu. É, cara. Double Dragon Neon tá aí pra eu provar que não se deve mexer nas coisas, né? É, maravilha. Não deve se mexer nas coisas de qualquer jeito. Porque, cara, dá pra fazer umas coisas melhor, né? É. Mas que é uma música tema conhecidíssima. Outra coisa conhecidíssima, né? Versão 8 bits ainda também. Vou deixar tocando aqui. Também é boazinha. É conhecidinha. É legalzinha. Pessoal que já ouviu vai lembrar dessa música. Então fique aí com a música tema do Double Dragon, tá? Escutem aí. Seiji, você sabe que pro NES existiu um jogo que até hoje é considerado o jogo mais difícil de todos os tempos. É, eu sei essa história, é. Principalmente pela terceira fase. Ah, da moto. Que é a fase da moto, exatamente. E pior que nem do arcade é considerado tanto difícil quanto a versão do Nintendinho, chegando a níveis meteóricos. Pouca gente na época viu o final desse jogo. Cara, eu nunca vi o final, nunca cheguei tão longe assim, não. Ah, cara, essas motos eram malditas, eu nunca passei plenamente delas, velho. Eu ficava putaço. Sempre, cara. E a gente tá falando de Battletoads, né? Esses sapinhos muito loucos que protagonizam o game mais difícil de todos os tempos. Você aí com Dark Souls, você aí... É, você que fica batendo no peito, zerei Dark Souls, vai lá no Battletoads, filhote. Dark Souls tem muita gente platinando aí, quero ver fazer final do Battletoads de NES, velho. Mas sem save state ainda, tá? Não vai pegar emulador save state, não. Quer provar que você é hardcore mesmo, batendo no peito, falando, não, você já chama difícil, fiz final no Dark Souls, no não sei o quê, no Bloodborne, não sei o quê. É, vamos lá. Battletoads, bora lá. Battletoads, que é uma paródia praticamente do Tartaruga Ninja. Cara, não só uma paródia, mas ele foi uma tentativa de realmente de fazer alguma coisa que nem os Tartarugas Ninja que estavam tomando o mercado, cara. São sapos. E é legal, você dá uma sequência de golpes e de repente ele dá um socão, um chutão, parece uma bota, né? Uma bota gigante. Ele vira uma bigorna, velho. Cai em cima dos inimigos, cara. Puta, cara, esse jogo era muito massa. Ô, fase maldita. E eu nunca vou esquecer que depois criaram ainda uma versão crossover do Battletoads e Double Dragon. Que também é igualmente difícil, mas... Não igualmente, né? Eu achava até legal. É legal. Você pegava o Jimmy e um dos sapos, cara, e ficava os dois tocando socos, velho. É muito maneiro. É verdade, é verdade. E lembrando que no Battletoads, o Friendly Fire é liberado. Ou seja, você pode espancar o seu coleguinha à vontade e tirar a vida dele. Que gerava muita, nossa, muita briga aqui, cara. Você me deu um soco! Porra, eu morri por sua culpa, desgraçado. Por que você me acertou no túnel, maldito? Eu tava só com uma vida. Que era maneiro também. Ai, velho, quantas vezes a porrada não saiu do console e veio pra fora dele, né, cara? Pois é, então, música tema do Battletoads, tá? Escutem aí. próximo jogo é Dragão Dourado. Agora você tem algumas escolhas, ó. Tu posso falar do primeiro, do segundo ou do terceiro jogo. Todos pro Nintendinho. Estou falando do jogo das Tartarugas Ninja. Agora você escolhe. Qual você quer que eu fale? Vamos falar do primeiro, que era uma versão do arcade dos Tartarugas Ninja. O arcade foi esse aí que eu conheci no Play Center. Então, esse na verdade é o Tartarugas Ninjas 2 do Nintendinho. Olha aí, uma surpresa pra você. Oh, eu não lembrava. Eu me confundia nos números, cara. Pro Nintendinho fizeram essa sequência numérica, né? Uhum. Porque teve um primeiro. Um primeiro que você andava pela rua, aí você entrava num bueiro, e no bueiro você, avançando, matando inimigo, dando golpe, dando voadora, e quando você saía do bueiro, você tava a visão pelo alto. E você andava por meio das ruas e desviava lugares. Então era desse jeito. O Tartarugas Ninjas 2, que é a versão do arcade, é essa versão aí adaptada, né? Uhum. Muito bem, os movimentos. Obviamente tem a limitação do gráfico, né? Mas ainda seguia direitinho os vilões, os inimigos, todo mundo. Joguei esse no arcade também. Saudade desse jogo. E tem ainda a versão 3, né? O Tartarugas Ninjas 3 também, que é o Manhattan Project. Também apresentou outros inimigos. Mas o mesmo estilo do jogo lá de igual o segundo, né? É, você escolhe um dos quatro, ele tem golpes típicos, diferenciados. E aí, tanto que você for ver, o quarto, que é do Super Nintendo, ele chama Tartarugas Ninja 4, Turtles in Time, por causa dessa sequência. Mas esse daqui, o do 2, que a gente tá falando, interessante demais, inovador pra mim, que eu gostava. Jogava esse, que você poderia jogar até com quatro personagens ao mesmo tempo no arcade. Não no NES. No NES, só dá pra jogar com dois. E essa é um dos primeiros que eu vi, depois eu vi o Simpsons. Simpsons também. Que é tipo assim, cada controle era um player, entendeu? Por isso tinha quatro alavancas e quatro espaços de fichas também. Exato, porque cada espacinho você escolhia uma tartaruga. Então não era Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. É Michelangelo, Rafael, Donatello... Leonardo. Leonardo. Leonardo, esqueci das espadinhas, olha só. Esqueceu do líder, caramba. É, que o Leonardo, vamos ver, nos desenhos ele não era tão... Soltou a tartaruga. Mas esse é um clássico e que veio do arcade. Não sei como eles conseguiram, cara. Na época eles faziam mágica. É, primeiro era o que tinha, né? Pra fazer a adaptação pra console tinha que ser pra Nintendinho ou Master System, né? Porque antes tinha o arcade. Então, a gente faz o que tinha. Não dá pra botar quatro jogadores ao mesmo tempo? Põe dois no máximo. E só avisa o cenário, dá umas limitações, mas deixa a movimentação de golpes e ataques e os vilões o mesmo. Uhum. Então, era legal. Você pegava na primeira fase, aquele apartamento pegando fogo, né? Enfrentar um monte de ninjas ali e de repente aparece o Rocksteady e você tem que derrotar ele, dando tiro em todo mundo. Então, era bom, eu gostava. Era muito legal, cara, era muito divertido. Tanto o arcade quanto o NES. E tipo assim, cada um tinha um alcance de arma, cara, isso que era divertido. Não é só os golpes diferenciados, tipo, o Rafael só tinha que, você só podia no mano a mano, cara, porque a saindo... É que assim, os personagens se diferenciam desse jeito. O Leonardo é o mais equilibrado. Velocidade mediana e ataque mediano também, distância de ataque. O Donatello é o ataque mais longo, mas ele é o mais lento. Uhum. O Michelangelo e o Rafael são os mais rápidos. E só que a distância do ataque deles são bem mais curtos. Só que, tipo assim, o do Michelangelo é maior do que a do Rafael. É, um Chaco contra um Sai, né? Então... Era esse que o Rafael conseguia atacar o Sai ou não? Não, acho que não. Não. E eu confesso, eu jogava com o Rafael. Porque ele é mais rápido, então eu gostei. Cara, eu gostava mais do Michelangelo. Cara. Gostava mais do Rafael. Aliás, eu sempre escolho o Rafael em outros jogos também. Das tartarugas. O Michelangelo era o Kawabanga, o Santa Tartaruga. Ah, é, é. Pois é, então fiquei com a música dos Tartarugas Ninjas 2 do Nintendinho, tá? Escutem aí. tenho umas lembranças muito vívidas de Master System. E a próxima música é uma clara dela, porque teve uma época que eu, às vezes, eu pedia pro meu... O pequeno dragão ia lá, pedia para o seu papai alugar uma fita de Master System. E toda vez que ele fazia isso, vinha Tom e Jerry The Movie. Toda. E, tipo, se ele pedia toda sexta, era toda sexta que vinha Tom e Jerry The Movie. E acabou ele fazendo o final algumas vezes, e acabou marcando sua vida. E, cara, eu acho esse jogo, fazendo um retrospecto dele, uma pérola do Master System. Sério, ele é um jogo muito divertido. Ele é simples, divertido e, tipo assim, ele tinha muito quebra-cabeça, muito puzzle pra você fazer enquanto você corria. O jogo era basicamente o Tom correr atrás do Jerry por um caminho até pegar o Jerry. Porque no final da fase o Jerry parava e você ia lá e pegava ele, né? Tinha que pular os obstáculos, algumas vezes viajar algumas coisas, mas era só lá chegar e pegar ele. E não importa se precisasse chegar ao final, se você pegasse o Jerry antes a fase acabar, você passava pra próxima. É muito bem feitinho isso daí. E esse jogo marcou bastante a memória. E eu acho que as músicas dele são muito gostosas de se ouvir. Sério. Elas são marcantes. E um videogame que tinha um som bem limitado, era bem legal as músicas. Eu confesso que eu não joguei esse jogo, então eu não posso comentar muito. Mas mesmo assim, era um jogo que você também não... Pô, por que que eu vou alugar Tom e Jerry se eu tenho Mario aqui pra alugar, Sonic, Asterix? Entendeu? Agradeço ao seu pai. Cara, pior que é que ele ia depois do serviço e não sobrava nada pra alugar, então. Tanto que depois de um tempo o locador fechou. É, era o único cliente depois que parou de ir lá. É, aí parou, aí minha tia tinha um amigo dela que abriu uma locadora, aí eu ia lá às vezes. Olha, esse é o culpado do Dragão Dourado. O único cliente. Cadê o pai do dragãozinho? Será que ele vai vir pegar o Tom e Jerry de novo pra salvar minha locadora aqui da falência? É, na verdade eu comecei nessa locadora já depois que a outra já tinha falido. É, olha aí, caramba. Cara, desculpa, cara, uma locadora que só tem Tom e Jerry, desculpa, você merece falir, velho. É verdade, é fato, é fato. Você mereceu, cara. Enfim, né? Enfim. Fica aí com o Tom e Jerry The Movie, a primeira fase do joguinho do Master System, tá? Escutem aí. Dourado, esta música aqui do jogo do Master System Game Gear, aí escutando essa música eu pensei, cara, eu conheço essa música de algum canto, aí eu fui checar realmente, os outros também têm a mesma impressão, que é a música aqui do Bridget Zone, da fase do Sonic 1. Sonic 1 do Master System. Isso. Que era basicamente um port, uma versão, na verdade, né, do Sonic do Mega Drive, que foi lançado primeiro no Mega Drive, e foi feita uma versão de Sonic pra Master Master System. Pois é. E ouvintes, escutem essa música e prestem atenção. Vocês vão reconhecer ela de algum canto. Pra mim, eu lembro muito a música tema do Full House 3. É demais. Então... lembra muito. Tem gente que fala também que se você pegar a música da Janet Jackson, Sugar Alguém Acelerar, é a mesma música. O pessoal tá pegando. Depende. Se você vê as lendas que o Michael Jackson ajudou a trilha sonora de Sonic, eu acho que foi o Sonic 3. É, tem essa história. Na verdade, ele tá envolvido, eu acho que desde o primeiro e o segundo, só que ele não pôde ser acreditado nos primeiros. E depois ficou só provado que ele ajudou no Sonic 3. Nos outros não foi provado, entendeu? É, então aí o pessoal tá ajudando e pegando a música, né? E eu acho que você precisa forçar bem pra linkar ela com o House, mas... Ah, pra mim lembra. Pra mim lembra. Dá, tô forçando um pouco, mas tudo bem. Né? Vale uma esmeralda do Causus. Ah, mas o Sonic do Master System era bom, era bom. Eu tenho algumas lembranças do meu amigo, que quando ele tinha o Master System dele vinha com o Sonic. Ele teve um Master System mais recente. É, o Master System 3, eu lembro bem desse, cara, que ele é mais... Esse vinha com o Sonic na memória. Ele é bem mais diferentão. E eu aluguei muito Sonic na época do Master System, cara. De umas outras locadoras, depois que aquela do... perto da empresa do meu pai faliu, né? Ah, sim. O Sonic eu joguei mais no Mega Drive e no meu primo, né? Mas eu joguei esse também do Master System, na casa dos vizinhos, né? E eu lembro. Era bom. Eu gosto de Sonic também. Eu gosto de vez em quando, pegar algum emulador antigo e jogar, né? Do Sonic. Que era bom. Boa memória. Sim. Principalmente se você acha aqueles emuladores que você consegue jogar a versão do Sonic 3 com o Knuckles. Ah, o Knuckles. É assim. É. Ou ele tem a versão com ele controlável, é verdade. Sim. Que ele escala a parede, ele plana. Exato. Porque, pra quem não lembra, o Sonic Knuckles do Mega Drive, ele vinha com a aberturinha em cima pra você colocar outros cartuchos dele. E dois desses cartuchos eram o Sonic 2 e o Sonic 3, que você podia e aparecia nesses jogos o Knuckles. Sim. E Mega Drive tentando inovar em algumas coisinhas. É, tipo assim, ficava bizarro, ficava. Porra! É, depois você vê, procura fotos do Mega Drive com todos os acessórios que encaixavam nele. Ah, e tenta botar todos numa mesma tomada, cara. Não dá, cara. São formatos diferentes pra encaixar. Nunca... Cara, velho... Numa régua não dá, cara. Não dá. Mano, é uma pilha gigantesca, cara. Fica torres de Pisa de console, velho. De formatos diferentes que ocupa espaço das outras tomadas. Porra. Ai. Então vamos com o Sonic. Fique aí, então, com o Sonic, a fase do Bridge Zone, tá? Escutem aí. Tem um personagem que é extremamente famoso, que eu lembro de ter visto alguns desenhos na Band quando eu era pequeno, que eu fiquei espantado quando eu achei o jogo dele pra Master System. E foi nessa locadora do amigo da minha tia, que era o jogo do Asterix. Sim. Não sei se você já jogou, mas os jogos do Asterix era muito bom. Do Asterix eu lembro que eu joguei mais o do Super Nintendo, né? Não joguei do Master System, não. O Asterix do Master System, eu acho, o primeiro, né? A primeira versão. A versão era o jogo do Asterix que eu já joguei, entendeu? Comparado até com o Super Nintendo e tudo mais. Cara, aquele é muito divertido e muitas vezes, se você escolhesse ou Asterix ou Obelix, você tinha na mesma fase fases diferentes. Foi a primeira vez que eu vi esse tipo de conceito, que por habilidade você tinha um caminho separado pra seguir. Porque o Obelix, ele tinha uma pedra que ele tacava que gerava forças de água que você poderia pular nessas forças e pular abismos. E o Asterix pulava mais alto, ele conseguia ir por cima. Era muito divertido, muito divertido. E isso pro Master System, você não falava assim, putz, eu vou pegar a inovação desse naipe e vou ver o quê? No Master System? Não, não vou ver no Master System. Mas eu vi no Master System. E ele era um jogo muito divertido, com uma música muito gostosa, e ele é realmente muito difícil. Tanto que até hoje eu não fiz final nele. Caramba. Tinha uma fase do Ideafix, não sei se alguém lembra, Ideafix é o nome do cachorrinho do Asterix e do Obelix. Eu lembro. E tinha uma fase do Ideafix, é que eu nunca consegui chegar nessa fase. Cheguei na metade do jogo, mas não chegava na fase do Ideafix, que é uma das últimas. E tinha essa porcaria no manual. Eu nunca alcancei, eu fui muito frustrante isso por aí. Mas a música do Asterix, que toca na primeira fase, ela realmente, ela é muito marcante. Eu olhar, eu lembrar de um pequeno sentado na casa da minha avó jogando o jogo do Asterix. O dia inteiro. Saudade da infância. Coisa boa. Hoje em dia... Hoje em dia, esses leite com pera aí reclamam de save point. Ah, tem pouco save point isso aqui. Ah, macagão. ok. Entendido. Bom, então, né? Fique aí com a música do Asterix. Tema do Asterix, do Master System. Escutem aí. Fechar esta playlist, vamos tocar o clássico, né, do Nintendinho, o jogo mais vendido do Nintendinho, o jogo mais vendido da história até chegar ao Wii Sports, né, e derrubar esse recorde. O jogo que tem não só a música, mas o personagem mais clássico dos clássicos. Se alguém pensa em videogame, o primeiro, com certeza, o primeiro personagem que vem à mente é o Mario. Sim, e o jogo Super Mario Bros, né, do Nintendinho, o primeiro jogo. Sim, quando se pensa em Mario, você pensa no tema do Mario Bros, primeiro. Gente, esse jogo tem umas cenas clássicas, né? De aparição do inimigo, pegar itens, pular na bandeira. Ele que definiu muita coisa, né? Definiu muita coisa dos jogos pra frente. Não dá pra falar de Mario sem chamar ele de clássico, principalmente o primeiro. Tudo que você vê, fase da água, fase de caverna, fase... Tudo começou aí, velho. Sempre tem que ter um negócio, tem que ser uma fase de caverna e uma fase na água. Começou aí. Exatamente. E a música na água é praticamente a música do Mario, só que em ritmo mais lento. Uhum. É bem curioso esse detalhe. Ah, é. Sim, isso nos primeiros Marios, cara. No Mario Bros 3 tem as melhores músicas de fase na água. Ah, é, com certeza. Putz, é, mas Mario, não tem música no Mario que você fale que ela é uma música horrível. Ou que não combina com a fase. Ou que não é marcante. A única coisa ruim de Mario é o do filme. Mas de resto, é, deixa pra lá. Cara, vamos lá. O filme do Mario é ruim? É ruim. É pior que o filme do Double Dragon? Não. Depende, depende, cara. Na minha memória, continua muito horrível. Tão ruim quanto o Double Dragon. Mas mesmo assim, quando eu era um moleque pequeno, não sabia das coisas, eu até gostava desse filme, né? Ainda mais por ver pequenos detalhes do universo Mario, como o Bob e o Bomb, né? Mas isso aí, quando você cresce, assiste de novo e fala... Eu gostava dessa desgraça. Pois é, não deveriam ter feito. Fica no jogo. O jogo é maneiro. O jogo é bom. O jogo é marcante. O jogo é popular pra caramba. Mudou a história do videogame. Salvou o videogame, a plataforma ali. Sim. E, ou seja, acho que o filme só serve pra uma coisa na dublagem. É. Que ele, o Mario chega pro Luigi e fala assim: Luigi, eu só não te elogio porque tua mãe é a minha. É. Ok, ok. Eu não digo mais nada. Galera, vamos terminar essa plataforma. List aqui, chega de falar do filme. Galera, então, se você tem algum outro música tema, outro jogo de 8 bits, manda pra gente, comenta por e-mail, comentário, Facebook, Twitter. Agradecemos aqui pros seus ouvintes. Agradeço aqui ao Dragão Dourado por ter participado dessa playlist. Quer fazer algum jabá, Dragão Dourado? Adoraria mesmo, os ouvintes já conhecendo bastante, mas eu estou lá no omegastation.com.br com meu podcast, o Omega Cast. Não só o podcast, mas algumas matérias. Coisa nova vai surgir aí com a entrada do Maverick, da Live Cat. Então, curta lá, prestigia a gente lá. Então, um mega abraço. Até a próxima. Então, fique aí com o tema do Super Mario Bros. Tá, galera? Muito obrigado, valeu e tchau. Escutem aí. Thank you. Thank you.